0075, 2000 pés, reposta habilitada em LF, ajuste no 012. A 012, é uma péssima estabilidade, né, Craig? localizador pista vista no 907. 975, complete aproximação, torre 18, meia luz, bom posto. Obrigado, afirmativo, então informe termo. Salvador, bom dia, até 3663, informação Delta. A 3663, desça para 2000 pés, chegada. Bom, ajuste no 012. 2000 pés são 1012, está 3663 na bomba. Alfa Juliette, por favor. E Alfa Juliette, 9075. Na rua. Caetano via Juliette, Gol 9075. Affirmativo. De Duna pro 3663. Autorizado, reporte estabilizado. Vai estar lá. estabilizando no LF 3663 em João Batista. 3663, torre 18, meia dúzia, bom posto. Obrigado. Bom dia, TAM 3663. Bom dia, 3663. Tem pista livre, pouso autorizado, vento calmo. Pouso autorizado, pistão no zero, TAM 3663. 3 ao 08, ao livrar, táxi me escuta, prossiga via Alfa Juliette até o portão 0, até o portão 11. Direita Alfa Juliette para o 11 na